O dia é todo seu. E eu estou aqui para te desejar sorte e vida. Você tem sido uma filha amiga, parceira, companheira. Tem sido uma filha obediente, atenciosa, dedicada e exemplar. Todos os dias me lembro de agradecer a Deus por ter me dado uma filha sábia, humilde, digna de todos os seus sonhos realizados por Deus. Que nesse aniversário você possa perceber o quanto tem sido importante no meu dia a dia. Quero que você, filha, continue disposta a lutar e vencer todos os obstáculos para que o amanhã seja melhor a cada instante. Parabéns, filha. Coragem e fé. Tenho certeza que Deus nunca falhará quando você precisar de ajuda e de uma direção. Feliz aniversário, filha.